maravilhosa e talentosa, ela apareceu. Não saía da cabeça, mas porque eu... Linda como sereia, esperta como profeta, era tudo que eu queria desde a descoberta do Brasil. Não era de pano, mas era boneca. Quem me dera que eu fosse poeta. O que foi isso que surgiu em mim? Se eu pudesse resistir, quando eu vejo você sorrir, eu resistiria a qualquer tortura. E se eu pudesse te dizer qualquer coisa que lhe dê prazer, eu recitaria mil poemas pra você. Mas se eu pudesse te esquecer, eu juro que eu tentaria. Por isso, só por uma noite, seja minha. Linda como sereia, esperta como profeta, era tudo que eu queria desde a descoberta do Brasil. Não era de pano, mas era boneca. Quem me dera que eu fosse poeta. O que foi isso? Água, cascata da prata que passa, que lava, que leva, que amassa na lata. Instantes eternos, etéreos, a pele que aperta, coterno. Dispenso esse tédio, te quero, sou templo, te perdo. La semilha se espaça com o vento que cresce, com o fogo de tempo. Começo meus abençoos, vejo progresso, e nos leve ao sucesso, isso já deu certo. Só queria ser poeta pra morar no teu olhar, o pirata pra te navegar. Se fundiu o que antes era faça. Teu abraço vem no laço, eu te passo dessa prosa. Teu amor virou minha rima quando eu venho pra essa roda. Pra essa roda. Mas se eu pudesse te...